para pushbackar solamente suonarmi a voi, sono importante. Motivo da Libre, pode estar. Conta nós. November. Prossiga. Alfrank November finalizou o cheque de motores, solicita agora retorno da aeronave até a ponte número 1 do pátio principal. Te reporte na Juliette para ingresso no principal Alfrank November e mantém o escudo permanente. Gente, só informando que seria necessário efetuar o giro na cabeceira da pista e depois retornar para o taxi. Afirmativo. Para o táxi Xaner via 2 segundo, 152 a bordo, 4 horas e 50, Montana Galeão. Xaner via 2 segundo, autorizado o táxi via Indy Alpha do ponto de espera da 10 Xame Torre, 1-8-5, querendo dar 1-0-1-2, boa viagem. 2-9-5, falido o táxi, obrigado. Alô, Salvador, na escuta do Mike X-Ray Charlie. Prossiga, Mike X-Ray Charlie. Bom dia, solicitando autorização de reboque, pátio 3, para posição de número 2, pátio 1. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, mantendo escuta permanente, Mike X-Ray Charlie. Será feito, grato. Salvador, acionário 6251, para pronto. Ainda cola cabeceiro no zero, o 6251, no vento 350 graus com 02, não. Ainda cola. Decola 3-7, chame controle no 208. 208, 251. Salve, Salvador, Alfa Eco Salvador, está adentrando na cabeceira para fazer o giro e retornar a taxa. Autorizado. Na decolagem, estava a nível de voo 360, seja da ela. Está muito baixa a transmissão, pode repetir? Contato radar na decolagem, sobe ao nível 360, saída da ela. Da ela, ascensão 360, 6254. Pode voar a posição da El, ganhador de fono. Livre. Alfa Victor Quebec. Vitor Quebec, prossiga. Bianca, Alfa Victor Quebec, prossiga. Alô Salvador, Alfa Victor Quebec. Prossiga, Alfa Victor Quebec. Alfa Victor Quebec, pedindo autorização para reboque da posição 7 para a posição 5. Autorizado, Alfa Victor Quebec. Mandei um escudo permanente. Ok, obrigado. Solo, é o XR Charlie retornando. Tá autorizado ingresso no pátio principal para pontão 02 do Mike XR Charlie. Será feito, grato. 6251 no Chama Recife, frequência 13325, secundária 1251, bom voo. 33251, obrigado. Charlie? Diga! Informando o término do reboque, ponte 2. Obrigado, um bom dia, senhor. Gente, bom dia. Alfa-Luna, escuta Alfa-Victor, Quebec. Prossiga. Formando o término do reboque. Entendi. Ei, obrigado, bom dia. Bom dia. 295, bom dia. Autorizado a chegada bom, desça para 2000 pés, QNH 9012. Cinco no sete, autorizado, vai direto a Lagoinhas, desça para nível de voo 050, que é legal, no 092. Bom, 35 no sete.